eternidade nessa vida. Meu bem querer, minha querida, tu és o amor da minha vida. Meu bem, te quero sempre ao meu lado, te espero. Você é tudo que eu tenho. Quero sentir seu corpo inteiro aos meus. Sentir, eu vou morrer de paixão. Quero você pra me viver sempre feliz e de prazer. Aos meus, sentir, eu vou morrer de paixão. Quero você pra me viver sempre feliz e de prazer. No.